Salve, salve, nação! Salve, salve, nação! Grandes capitais, interior, baixada, favela, favela, todo o povo brasileiro, todos unidos, contra nós eles tremem. Todos unidos, contra nós eles tremem, morou, mano? Revolução. Revolução! Não seja mais um manipulado, acredite no seu potencial. Autoestima é o que liga, autoestima é o que liga, acredite, lute, agora, agora, agora, agora.